partir de agora, na Rádio Nova Fraternidade, A Voz da Federação. Programa produzido e apresentado pela Federação Espírita do Estado de Alagoas. Caros ouvintes da Web Rádio Nova Fraternidade, uma boa noite. Eu me chamo Wallace Monteiro e nós estamos começando mais um programa A Voz da Federação, a doutrina espírita em sua transparência, pela Web Rádio Nova Fraternidade. Temos na noite de hoje a grata satisfação de contar com a presença da nossa querida Lígia Melo, psicóloga transpessoal, que trará para nós aí um tema bem interessante para discutirmos, dizendo vida, valores e o despertar de consciência com seus desafios. Lígia, boa noite. Boa noite a todos. E é um prazer estar aqui com vocês. Seja sempre muito bem-vinda, Lígia. Obrigada. Então, para nós começarmos, antes das abordagens iniciais, vamos convidar os ouvintes a acompanharmos uma mensagenzinha aqui do Lições de Vida com o tema Renova-te Sempre, que diz assim: cada dia tem a sua lição, cada experiência deixa o valor que lhe corresponde e cada problema obedece a certo objetivo. Há criaturas que proclamam a inconformação diante da enfermidade ou a pobreza, da desilusão ou também da velhice. E não faltam os que fogem dos deveres que lhes cabem, procurando na desistência da luta a paz que não podem encontrar. Permanece nos teus deveres, educando o pensamento na aceitação da vontade divina. A moléstia pode ser uma intimação transitória e salutar da justiça celeste. A escassez de recursos terrestres é sempre um obstáculo educativo. O desapontamento recebido com coragem é seleção do Senhor em nosso benefício. A senectude do corpo físico é fixação de sabedoria para a felicidade futura. Ser otimista e diligente no bem, entre a confiança e a alegria, porque enquanto o corpo se desgasta, a alma imperecível se renova, hora a hora, para a vida imortal. Mensagem de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, do livro Fonte Viva. Então, vamos buscar meditar sobre essa renovação que nos convidou a mensagem, para que nós possamos ter uma melhor leitura sobre a vida. E ainda mais numa noite como essa, que nós vamos tratar sobre a psicologia interior, nós procurarmos entender como é que nós podemos nos renovar. Então, meus amigos, caros ouvintes, para nós começarmos nosso bate-papo, vamos fazer uma prece inicial para que possamos nos harmonizar, nos envolver com o ambiente, nos inspirar, permitir que Deus abra nossos corações, nossos canais de entendimento, a fim de que nesse bate-papo dessa noite também possamos construir uma melhor educação interpretativa sobre a vida. E convidamos a Lígia para fazer nossa prece inicial, Lígia. Vamos lá? Mestre Jesus, nos auxilia, Senhor, iluminando as nossas consciências para que possamos compreender melhor os teus ensinamentos. Mas, sobretudo, Senhor, penetra nos nossos corações, para que possamos nos tornar melhores pessoas, trabalhadores mais dignos da tua seara. Nos envolve com a tua paz, com a tua misericórdia. Nos auxilia sempre, mostrando o melhor caminho a seguir, para que não nos afastemos do teu caminho de luz e de amor. Fica conosco, especialmente nessa noite, onde iremos analisar as questões da nossa alma. Nos abençoa e nos protege, Mestre Jesus, hoje e sempre. Bem, amigos ouvintes da Web Rádio Nova Fraternidade, como falamos, estamos contando com a presença aqui da querida Lígia Melo, psicóloga transpessoal, e nós, aqui direto desses estúdios, aqui em Maceió, Alagoas, vamos dar início ao nosso debate. Eu me chamo Wallace Monteiro, e para você que sintonizou agora, seja muito bem-vindo a essa transmissão de luz do programa A Voz da Federação, a doutrina espírita em sua transparência. Bem, para começarmos nosso debate sobre o tema Vida, Valores e o Despertar de Consciência com seus Desafios, novamente, Lígia, seja muito bem-vinda, que a paz de Jesus esteja com você, seus familiares, com todos nós aqui presentes. E vamos saber aí como é que, o que é que você pode nos dizer, falar um pouco a respeito da sua vida como psicóloga, transpessoal, e principalmente numa época como essa aí, de tantas facilidades, tantos desafios que favorecem essas inversões de valores. O que é que você pode falar para a gente nessa noite aí, Lígia? Olha, a psicologia é a ciência que estuda a alma. Então, eu entendo que a melhor forma de compreender a psicologia é com a visão espiritual. E, então, quando se tem essa visão do ser de uma forma mais complexa, do ser como um espírito, os valores, eles são automaticamente, eles são também revisados, esses valores. Porque não cabe uma visão materialista, né, do ter, do possuir, que é o que nós temos hoje, no mundo de hoje. Quando as pessoas vivem uma vida muito voltada para a matéria, apenas preocupado com o aqui e o agora. Então, isso gera muitos conflitos, porque as pessoas estão muito mais preocupadas em possuir as coisas e não com os valores reais da alma, que são os valores morais. Perfeito. Então, a doutrina espírita tem facilitado essas observações no seu cotidiano, no seu trabalho. E o que mais a gente pode aproveitar, Lígia, complementando essa questão, é sobre o que a doutrina espírita, além de favorecer o trabalho de um psicólogo e nas suas observações ordinárias do dia a dia das pessoas, no seu campo pessoal também, como podemos, eu mesmo falo, eu gostaria muito de ter esse acesso à psicologia, fazer um curso, mas para conhecimento interior. Eu acho que hoje a doutrina espírita, ela possibilita isso para nós, sem necessariamente a gente começar uma universidade na área da psicologia. Mas como isso tem favorecido a você, como Lígia, pessoa? Olha, a doutrina espírita, ela é uma ferramenta, assim, muito importante. Eu acho que é a mais completa que nós temos à nossa disposição para a elevação do ser humano. Eu já era espírita antes de me tornar psicóloga. Então, eu estudei psicologia já com a visão espiritualista. Não que eu atenda apenas, assim, a questão da... São coisas separadas. A doutrina espírita, ela contribui na minha visão como ser humano. Transcendental. Exatamente. Então, eu atendo pacientes, independente da religião dele, embora muitos espíritas acabam me procurando, porque querem pessoas, assim, uma pessoa que fale, que compreenda mais a sua visão do mundo. Então, eu acabo atendendo muitos espíritas. No entanto, eu tenho pacientes que não são espíritas e eu busco sempre trabalhar a questão da espiritualidade, a sua ligação com Deus e explorar questões como a inteligência espiritual, né? Então, explorar estes aspectos que nos levam a uma compreensão da imortalidade da alma. Olha, você falou inteligência espiritual, isso agora foi longe, hein? A inteligência espiritual seria para nós essa inteligência ancestral, a consciência profunda do ser, das suas múltiplas existências. Explica para nós um pouco sobre isso. Olha, a inteligência, ela tem classificado em vários tipos de inteligência. Antigamente, a gente só entendia aquela inteligência de fazer análise, de analítica, de fazer, resolver problemas, entendeu? Mas depois a própria ciência foi compreendendo que existem vários tipos de inteligência. Não só a técnica. É. Exatamente. Uma pessoa que fale vários idiomas, ela tem um tipo de inteligência, entendeu? Como uma pessoa que é boa em cálculos de matemática, ela também possui um tipo de inteligência. Então, a psicologia descobriu que existem vários tipos de inteligência. Então, aqueles antigos testes de QI, né, para determinar se as pessoas têm ou não inteligência, eles já não são assim, já não é mais uma verdade absoluta. Né? Ele é questionado. Pois não. E o que é que a gente vê? Que depois disso surgiu um tipo de inteligência, a inteligência emocional, que tanto se fala nela até hoje. Mas percebeu-se que a inteligência, existe um outro tipo de inteligência, a inteligência espiritual, que é uma inteligência onde o ser humano, porque a inteligência emocional, só assim você pode aprender a lidar com as suas emoções, mas não necessariamente muda os seus valores em relação ao mundo, em relação às coisas, em relação às pessoas. Você seria um autodidata de si mesmo nesse campo? Sim, a inteligência espiritual tem a ver com o que as coisas significam para mim. Então, percebeu-se que as pessoas que têm uma fé, e está ligada à fé, as pessoas que têm uma fé, elas adoecem menos, elas, quando têm uma dificuldade, um problema na vida, elas se recuperam com mais facilidade. Então, determinou-se que esse tipo de inteligência, que está mais ligada aos seus valores, ao que as coisas representam para você, essa inteligência hoje ela é chamada de inteligência espiritual. Interessante. Pode até também ela ser um auxílio na construção da sua fé, da sua ideologia. Sim, né? Ela está intimamente ligada à sua fé. Inclusive, no consultório, pacientes, eu percebo, pacientes que têm uma ligação religiosa, uma fé, seja ela qual for, porque a melhor religião é aquela que te faz uma pessoa melhor, né? Perfeito. Então, se ele tem aquela, ele é inserido naquela religião, ele tem uma boa relação com a sua religião, ele tem, mesmo com um problema psicológico, ele se recupera muito mais facilmente do que aquele paciente que não tem uma vinculação religiosa. Então, eu sempre costumo orientar os meus pacientes a procurarem a sua fé, seja ela qual for, mas se ela te faz uma pessoa melhor, então invista na sua fé, invista na sua ligação, porque a religião é a sua ligação com Deus. Perfeito, que legal. Podemos tratar sobre uma temática tão abrangente. E falando nessa questão da inteligência espiritual, nós vemos, você tratou aqui conosco sobre essas várias vertentes ou observações da inteligência à luz da ciência, e nós observamos muito, hoje que é discutido, de alguns anos para cá, sobre a questão do desenvolvimento da inteligência no aspecto desportista, por exemplo. Muitos desportistas eram taxados que são bons fisicamente, mas não são bons de cabeça, né? Costumava-se dizer. Mas hoje, essa criatividade, o criacionismo no trabalho do esporte em si, denota uma outra fração de inteligência. Sim, são, né, tipos de inteligência. Pois é, bem interessante, porque acho que faz parte, no meu ponto de vista, desse arcabouço intelectual que o espírito traz, já que a gente está falando de transcendentalidade, sim, da alma. Sim. Então, são aspectos dessas inteligências que são utilizadas na encarnação. Não é isso mesmo, Lígia? É por aí? Exatamente. Existem vários tipos de inteligência, mas a diferença é que essa inteligência espiritual, ela é algo maior, mais profundo. Mais profundo. Tem a ver com seus valores morais. Né? Valor, tem a ver com a sua, com a maneira com que você vê o mundo e a maneira com que as coisas significam para você. Que possibilita naturalmente uma ascendência moral da criatura ser dotada. Sim, né? Exatamente. Então, quem tem inteligência espiritual tem uma moral mais desenvolvida. Acentuada, que exatamente. Bom. Exatamente. Então, nesse contexto, Lígia, o espiritismo, a gente está tratando aqui num contexto espiritualista e colocando o espiritismo num aspecto aqui de desenvolvimento do ser. Para haver um despertar de consciência, porque a doutrina espírita, ela em si, ela favorece a nós enxergarmos a vida num ângulo diferenciado. Mas tudo se trata e se restringe ao despertar de consciência a partir do momento que o ser enxerga-se como ser existencial. Sim. Então, ela favorece, à luz da psicologia, esse despertar mais cedo, ou o ser ainda fica meio que nublado por certas perspectivas, porque muitos de nós até fugimos da doutrina espírita porque não queremos nos encontrar conosco mesmo. Mas ela em si, nesse aspecto que a gente está tratando aqui, no seu ponto de vista, ela favorece esse despertar de consciência junto com a psicologia, ou necessariamente não precisa uma da outra? Não, eu acho que uma complementa a outra, né? Como eu coloquei, a psicologia é a ciência que estuda a alma, né? Isso, perfeito. E a doutrina espírita, ela é justamente o estudo da alma, né? Um estudo mais completo da alma. Então, eu acho que eu não consigo enxergar uma sem a outra, né? As duas, elas... a minha forma de entender a psicologia, ela é baseada e muito ajudada pela doutrina espírita, né? Que bom. Então, agora a questão que você me perguntou antes, você falou antes... Sobre a questão de despertar de consciência? Sim, sobre o despertar de consciência. Então, o despertar de consciência, a doutrina espírita, eu acho que ela é perfeita nesse aspecto, porque ela lhe ajuda a conhecer a si mesmo. Isso. E a psicologia, essa é uma das metas da psicologia, né? O autoconhecimento. Então, devassar o mundo interior, né? Exatamente. Então, você, primeiro, que você precisa se conhecer, saber realmente quem você é, até mesmo para você poder trabalhar as suas dificuldades, as suas arestas, a fim de se melhorar. Isso. Né? Então, e um grande problema do ser humano é o autodesconhecimento, que as pessoas vivem iludidas a respeito delas mesmas. Perdem o foco da vida naturalmente. Né? Exato. O próprio materialismo nos leva a essa ilusão, né? Muitas pessoas vivem achando que estão aqui para passear, para se divertir, para aproveitar a vida. Isso. E, na verdade, a vida é muito mais do que isso, porque só o prazer não dá sentido à vida. De né? fato, é verdade. Então, isso, pessoas que vivem dessa forma, só buscando o prazer, que gera a depressão, gera angústia, né? Por causa da visão imediatista. E fugidia, passou, deixou somente aquelas lembranças, não são perenes, né, Lígia? Exatamente. E aí fica o desejo de querer ter mais... Exato, só os valores morais é que são eternos. É, imperecíveis, que lindo, olha aí, que interessante. A gente está tratando aqui, para você que sintonizou agora, sobre vida, valores e o despertar de consciência com seus desafios, com Lígia Mello, psicóloga transpessoal. Então, Lígia, dando continuidade aí, nós sabemos que o nosso planeta está em transição para a regeneração. Tem muita gente aí que não quer saber muito dessa questão de regeneração, né? Mas, de posse disso, nós perguntamos, existe algum modelo aí, ou perfil de homem psicologicamente correto? Homem, quando falamos, mulher é homem. É, um homem psicologicamente maduro, que já se credencia a viver essa nova era aí que a doutrina espírita manda a gente pesquisar mais sobre ela, e tem esse perfil já aí que a gente pode aqui traçar? Olha, Joana de Ângelis, o espírito Joana de Ângelis, ela nos explica que, de forma didática, ela faz uma divisão. Existe o homem que possui a consciência de sono e os que possuem a consciência desperta. Então, os que têm a consciência de sono são aqueles homens que são os homens fisiológicos. São os homens que vivem para comer, beber, dormir, fazer sexo, voltados apenas para os sentidos que a matéria pode lhe proporcionar. Sentidos físicos, né? Sentidos físicos, exatamente. Então, são pessoas que vivem para atender às exigências do seu corpo físico. Já isso está aí uma grande parcela da população da Terra. Vive assim, naturalmente. Exatamente. Vivem apenas... Então, diríamos que essa parcela vive dormindo, vamos dizer assim. Sim, é os que ela coloca como consciência de sono. De sono, isso. É. Os de consciência desperta ou lúcida, esses têm já uma subdivisão, né? Tem aqueles que, primeiro, eles eles veem essa... o que deveriam fazer, o que é certo fazer, o que precisam, acreditam em alguma coisa, mas eles ainda têm uma grande dificuldade em unir o que eles acham, o que eles pensam, o que eles acreditam, à sua ação. Então, eles só ficam na vontade, eles não partem para a ação. Ficam entre a realidade e a irrealidade. É, tipo assim, dá um exemplo. Seria o que João de Anjos chama de sonâmbulos das ilusões, por exemplo. É, então vamos ver. São pessoas que querem fazer o bem, que acreditam, mas elas ainda têm muita dificuldade em lidar com o orgulho delas mesmas. Isso. Então, não se esforçam. Aí ficam com aquela história, quando eu me aposentar, quando eu ganhar na loteria, eu vou fazer isso. Se bem que já tem gente que nasce aposentado, né? Diga-se de passagem. É verdade. Né? Então, ficam adiando a sua melhoria, a sua reforma. E tem outros que têm uma consciência desperta, que eles são pessoas que exatamente sabem por que estão aqui, para que estão aqui, qual é o seu papel aqui na Terra, qual é... o sentido da sua vida, são pessoas que têm paz interior e pessoas que promovem a paz aonde elas estiverem. Um exemplo, Chico Xavier, né? É verdade. É, são pessoas que são encontradas, são as pessoas de consciência lúcida. Isso. Entendeu? São ávidas, né? É. Por querer superar, conquistar valores morais, né? E estimular as conquistas interiores dos seus semelhantes, né? Exatamente. Então, elas não só progredem com o conhecimento, como levam o progresso aonde elas estão inseridas. Então, nessa analogia, a gente podia dizer que eu falo... Eu estou, o Márcio está aqui conosco, o Elígia, eu estou acordando, mas ainda estou com sono, nesse contexto, né? A grande maioria ainda está naquela dificuldade de colocar em prática aquilo que ela acredita. Estamos com as camas nas costas ainda. ainda estamos, a grande maioria ainda está assim, né? Isso é uma verdade, é verdade. Mas o homem da nova era é justamente... esse, que começa a despertar, né? E começa a rever os seus valores para uma consciência lúcida. Lúcida, que legal. Olha só. Então, caros ouvintes, temos aí uma dica. Vamos buscar essa lucidez desde já, interpretar a vida de uma forma mais holística e procurar os valores transcendentes da alma, que favorece naturalmente o despertar de consciência e o crescimento interior. Então, dando sequência, num mundo onde nos portamos geralmente de forma tão imediatista como a querida Lígia aqui nos falou, como é que nós podemos lidar, Lígia, aí, com êxitos, fracassos, de forma que, naturalmente, a vida ela é bem apelativa. Constantemente sofremos as seduções da vida, e o que foi até tratado aqui, que ficamos entre a cruz e a espada, muitas vezes na ação, queremos, já conhecemos a transcendentalidade da alma, mas a matéria sendo apelativa, convidativa, nós ficamos aí em cima do muro e começamos a conquistar, às vezes, certos êxitos, objetivos materiais, que muitas vezes também nos distanciam do real objetivo do espírito como foi tratado aqui por vós. Mas em outro aspecto, em paralelo, tem aquelas criaturas que são sequencialmente atingidas ou acometidas por fracassos. E como é que nós poderemos lidar com isso? O que é que a psicologia nos orienta? O que é que a Lígia aí, sobre suas observações doutrinárias também espíritas, pode falar para nós, ouvintes, como nós podemos superar tudo isso? Olha, primeiro, a visão de que somos a compreensão de que somos um ser espiritual, isso já nos dá um grande consolo e isso muda totalmente o nosso entendimento de vida. Né? Nós sabemos que as coisas não são imediatistas. Isso. Né? Então, e que o erro, ele faz parte do processo de aprendizagem. Naturalmente. Certo? Então, o fracasso nada mais é do que são tentativas, faz parte do processo. Consequência, né? E você pode aprender muito com o fracasso. Na verdade, a gente aprende muito mais com o fracasso do que com o sucesso. Uma existência só exitosa não traz, às vezes, tantos valores para o espírito. Exato. Então, a gente tem que olhar para a vida de uma forma mais tranquila. Esse é o objetivo. Não nessas polaridades de sucesso ou fracasso, mas sim compreendendo que tudo faz parte da nossa trajetória de aprendizado. Porque até você alcançar o sucesso, com certeza houveram várias tentativas que não deram certo, né? Então, e se você desiste no meio do caminho, se você se deixa vencer pelo que você chama de fracasso, você está apenas desertando, né? É uma perda de tempo. Então, o que nós precisamos é compreender que a vida é uma grande escola. Isso faz parte do nosso processo de aprendizagem. E não, a gente não pode nem se deixar envolver pelo sucesso, achando que o orgulho subir a cabeça, achando que somos o máximo por causa daquilo. Porque muitas vezes aquele sucesso, ele pode ter sido até mesmo uma questão de sorte, né? Não necessariamente de esforço. Às vezes acontece isso. A vida conspirou e colocou você no lugar. Sim, naquele momento, né? Naquela hora. Existem situações que são, às vezes, pessoas que nascem em situações muito favoráveis. Isso. Né? Então, que precisam fazer pouco esforço para terem uma vida materialmente confortável. Então, se a gente for analisar sucesso como isso, a gente pode dizer que isso foi uma questão de sorte. Sucesso, né? Do destino. Exato. Mas nada, mas isso, o sucesso em si não se resume a isso. O sucesso é um encontro consigo mesmo, é uma paz de espírito. Porque senão as pessoas que têm... Autorrealização. Exato. Porque as pessoas que têm tranquilidade financeira, elas não teriam depressão. E nós sabemos que tem, e muita. Isso. Né? Então, é os valores da vida, né, que dá sentido à vida. A existência. Onde você coloca os teus valores, onde você está colocando o teu coração. Pois é, você falou para nós aqui sobre o sucesso, muitas vezes redundar em um orgulho, alimentar o orgulho, né? Poderíamos dizer também as vaidades, pegando esse gancho. Aí falou-nos também sobre as questões da depressão, que por vezes acometem pessoas que não têm nenhum motivo para ter depressão. Então, pegando esse paralelo aí de informações, isso tudo pode ser também, podemos trazer chagas, Lígia, das nossas existências anteriores, porque nós estamos falando aqui em transcendentalidade da alma. Sim. A doutrina espírita, nesse enfoque psicológico, nos remete à questão também das outras existências, da pluralidade das existências. Então, nós trazendo vários valores e também contravalores, porque naturalmente nós temos mais contravalores do que propriamente valores morais, seriam também essas consequências de uma depressão, de um orgulho exacerbado, da vaidade exacerbada, seja no sucesso ou no insucesso alheio? Porque o insucesso alheio também, por vezes, envaidece aquele que vê outro sofrendo, né? Olha, ele está sofrendo, então eu estou ótimo, para mim está bom demais. E as depressões podem ser também, pegando esse gancho seu, também heranças da evolução mal direcionada do ser. Olha, aí é uma questão bem complexa. É mais complexa. Gente vai ter que analisar até mesmo o que é a dor, né? Isso. O que é o sofrimento. Porque eu não sofro hoje necessariamente pelo que eu fiz no meu passado. Não. Isso. Eu sofro hoje pelo que eu continuo a ser no meu presente. Olha, entendeu? Que legal. Então, se eu fiz coisas no meu passado, assim, se eu infringi a lei do amor, que é a lei de Deus, né? Lei divina. Exatamente, a lei divina. Se eu fui contrária a essa lei, eu estou mandando para Deus uma mensagem. Eu ainda não sei fazer o que é certo, né? Falta o reajuste. Se eu errei, é porque eu preciso Isso. aprender. Claro. Né? Aí algumas pessoas até dizem, mas as pessoas erram mesmo sabendo. mas elas sabem de forma, têm um conhecimento cognitivo, um conhecimento racional. Elas não têm o conhecimento emocional, elas ainda não conhecem o amor. Elas têm a construção do saber, né? Exato. Não, mas ainda não conhecem o amor. Então, são ignorantes da mesma forma, são ignorantes do amor. Têm a sua responsabilidade porque estão errando, porque sabem que estão errando, mas ainda não conhecem o amor. É, falando nessa escadinha, só para deixar você continuar, pegando o seu gancho, o Evangelho, ele nos fala na lei de amor, no capítulo 11, que nós passamos primeiramente pelos instintos, depois pelas emoções, depois pelo sentimento. Então, esse sentimento seria o amor. Sim. Nós estamos praticamente nesse campo de emoções ainda, né, Lígia? Sim. Nós estamos aprendendo a amar. Aprendendo a amar. Na verdade, eu costumo dizer que nós ainda nem nos amamos. É. Ainda nem sabemos nos amar. Isso. Né? E o amor é a chave de tudo. Né? Tanto que Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Sim, né? Então, chamando a atenção para a importância da gente aprender a amar. E o amor está na base de toda essa evolução. Né? Porque quem ama, perdoa. Né? Quem ama, compreende. Quem ama, aceita. Né? Começando por si mesmo. Perdoando, sim, amando e aceitando. Sim, porque você não pode amar o outro se você ainda não se ama. Nem se aceite. Né? E verdade. Você pode ter paixão, desejo, você pode ter, mas o amor, estou falando o amor da sua forma mais sublime, você, só quem se ama é que pode realmente amar o outro, né? Porque até mesmo que essa foi a medida que Jesus nos deu, amar o próximo como a si mesmo. Então, mostrando a importância da gente aprender a se amar. É a lei maior. Então, vamos agora a um pequeno break e já já voltamos. Bem-ouvintes da Web Rádio Nova Fraternidade, eu me chamo Wallace Monteiro e nós estamos retornando aqui com a nossa querida Lígia Mello, psicóloga transpessoal, que veio aqui nos trazer aí uma abordagem maravilhosa sobre vida, valores e o despertar de consciência com seus desafios. Nós estávamos aqui falando sobre as questões dos êxitos, dos fracassos e de tudo que se redunda através desses processos, desses mecanismos de buscas do homem. E deixamos em aberto, para continuarmos agora, a questão das depressões resultantes, por vezes, seja do sucesso, do insucesso. O que é que a psicologia, Lígia, pode nos favorecer a esse entendimento sobre esses aspectos depressivos ou deprimentes do ser? Então, para a gente analisar e compreender a depressão, e a gente precisa, aliás, e tratar a depressão, a gente tem que rever os valores do ser humano, né? Aonde ele está depositando os seus valores. Então, às vezes as pessoas, elas se deprimem justamente porque tem uma grande carga de raiva, de frustração, e não sabem lidar bem com esses sentimentos. Isso. Né? Então, geralmente, o que é que a psicologia nos diz? Que geralmente a pessoa, o indivíduo que tem depressão, ele é uma pessoa que tem controle, né? Então ele tem uma tendência a querer controlar as coisas, e a vida, ela não é controlável. Né? É algo que todos os dias foge do nosso controle. Já existe uma dinâmica. Exatamente. Então, as pessoas, elas, justamente por verem que não conseguem controlar, como as coisas não saem do jeito como elas querem, então, elas reagem se deprimindo. A depressão, na verdade, é como se aquela raiva fosse voltada para ela mesma. Seria um mecanismo de defesa do ego, não? Olha, é um mecanismo de... Não chega a ser um mecanismo de defesa do ego. Ou repressão do ego. Está mais para isso. Então, você volta essa raiva contra você mesmo, é um processo inconsciente. Você não tem consciência de que tem essa raiva, porque o deprimido, ele se acha, antes de tudo, vítima. Vítima. Né? Das circunstâncias. Exatamente, vítima das circunstâncias, porque ninguém me entende, que ninguém me compreende, ninguém me aceita, ninguém faz do jeito que eu quero. Né? E, no fundo, ele é uma pessoa que está querendo controlar as coisas e não está aceitando que as coisas saiam de outra forma. Fujam do seu controle. Né? Então, quando você tem valores e uma visão espiritualista, você compreende que, assim, que as coisas não são exatamente dessa forma. Nós não somos o centro do universo. Exatamente. Então, aí você começa a ressignificar a visão que você tem do mundo. Que legal. Muito bom. Mas aí nós precisamos agora entender um pouquinho mais sobre o maior psicólogo que já existiu aqui. O que é que ele pode favorecer para nós? Né? O que é que Jesus Cristo favoreceu para o homem? Será que ele tornou o homem um pouco mais psicólogo de si mesmo, Lígia? Olha, o Evangelho, ele, a meu ver, ele é o maior tratado de psicologia que nós temos. Porque todas as suas parábolas... Primeiro, Jesus já ensinou através de parábolas, né? Então, as parábolas, elas já têm um efeito psicológico, porque elas estão ensinando, estão dando exemplo, né? Estão ensinando através do exemplo. Isso. Né? Então, realmente, se você for analisar todas as histórias contidas, cada palavra tem um sentido, tem um significado no Evangelho, e tudo tem um efeito, um significado psicológico, um sentido psicológico. Por falar em evangelho, tem aquela passagem, né? Vai e não peques mais. Isso aí, ainda necessitamos, é uma herança para a humanidade, obviamente, mas ainda necessitamos dessa advertência, na sua visão? Ou poderemos viver sem tanta... ou poderemos evitá-la para essa questão de correção de valores? Olha, o que... essa advertência de Jesus, eu acho que é uma advertência que ainda permanece muito atual. É uma coisa que nós devemos compreender todos os dias, porque primeiro a gente tem que aumentar essa nossa visão do que é pecado, né? Isso. Vai, não peques mais. Quando eu estou sendo vaidosa, eu estou pecando, né? Porque eu estou indo, estou contrariando a lei do amor, né? Isso. Então, eu estou pecando. Então, essa advertência de Jesus é justamente, eu acho que vem ao encontro daquele orai e vigiai. Orar para manter a ligação com Deus, para nós descobrirmos o caminho correto que nós devemos seguir. E o vigiar, justamente é isso, vigiar todos os dias as nossas atitudes, o nosso coração, para que a gente não caia em pecado, para que a gente não erre. Então, as palavras de Jesus, eu acho que elas são muito atuais, nós precisamos compreender isso e ressignificar essa visão de pecado, né? É uma visão muito mais abrangente do que dogmática. Exatamente. Então, nós concluímos que sem o Cristo, em qualquer aspecto de nossas vidas, tudo é mais difícil. O ser humano é muito carente da psicologia do Cristo, e ela, eu acredito que, associada a essas análises psicológicas do hoje, mais contemporâneas, elas favorecem e muito ao nosso bem-estar. E por falar em bem-estar, o que é que a Lígia Mello aí pode recomendar para nós, seres humanos viventes, ainda com as camas nas costas, morrendo de sono, com vontade de voltar a dormir, para conquistar esse bem-estar, Lígia, aí? O que é que a gente precisa fazer, olha, à luz da psicologia, transcendentalmente falando? O primeiro passo é o autoconhecimento. Quem não se conhece não vai a lugar algum. Um pouco de Sócrates não faz mal a ninguém. Exatamente. Então a gente primeiro precisa saber onde estão os nossos defeitos, onde estão as nossas falhas, em que nós precisamos melhorar. Não adianta nada a gente viver se iludindo. Tem pessoas que costumam ter uma ideia ao próprio respeito muito equivocada. Se acham pessoas muito bondosas e, na verdade, não são. Até, às vezes, eu até brinco, porque algumas pessoas dizem: ah, eu sou muito paciente, eu só não piso no meu pé. E isso não é ser paciente, porque você tem que demonstrar a virtude é justamente numa hora de uma adversidade. Isso. Então, o que você precisa é se conhecer de fato, quem você é. Geralmente, o homem se mostra nas horas mais difíceis, como ele é, né? Sim, né? E nós, é muito fácil a gente ser simpático e ser bonzinho para os outros, para quem, assim, para quem não convive conosco, para quando a gente não tem dificuldades. Agora, a partir do momento que você passa a conviver com alguém e necessitar de abnegação, de paciência, de tolerância, então, aí é que está sendo chamada a mostrar realmente aonde estão os seus valores. Que é que já conquistou esse espírito, né? Não é fácil esse trabalho de conquista, ele realmente não é fácil. É um trabalho que tem que ser diário e tem que começar. Eu digo que uma grande caminhada, ela começa com o primeiro passo. Então, é muito importante você partir para esse autoconhecimento e nunca desanimar, né? Eu digo que eu até coloco de forma didática que primeiro é você descobrir quem você é, né? Então, você tem que se conhecer, você tem que ter, para você se conhecer, você tem que ter a aceitação, porque de nada adianta alguém te dizer, às vezes alguém até te diz como você é, mas você não aceita. É, né? Quantas e quantas vezes as pessoas às vezes nos falam, você é orgulhoso, você é vaidoso, e você não aceita, não admite. Então você tem que aceitar aquilo ali. Mas aceitar e também partir de uma forma ativa para aquela situação. E não é cruzar os braços e dizer, sou assim mesmo e acabou. Não, né? Claro. Eu costumo dizer que o maior exemplo que nós temos dessa situação é Paulo de Tarso, que ele percebeu, quando ele estava a caminho de Damasco, ele percebeu, através da sua mediunidade, ele viu Jesus, e Jesus perguntou a ele, né, Paulo, por que me persegues? E ele, naquele momento, ele foi uma tomada de consciência. A partir daquele momento, ele percebeu que ele estava errado, que ele estava perseguindo pessoas que só praticavam e pregavam o bem. Despertou então, ali, né? Ele foi um despertar de consciência. Ali parece que foi despertar com um banho de água gelada. Exatamente. Né? E a postura dele, que eu acho que é um exemplo para todos nós, para a humanidade. Ele não negou, porque ele poderia ficar, mas eu sou assim, porque eu fui criado desse jeito, eu acredito nisso. Dar desculpas, como nós, muitas vezes, quando somos chamados à consciência, nós damos desculpas. Ele não deu. Ou então, às vezes, a gente coloca situações, deixa para amanhã, não vamos fazer agora. Ele não, ele simplesmente se apresentou ao trabalho e ele perguntou a Jesus, mestre, o que queres que eu faça? Então, é essa atitude que nós precisamos ter. É quando percebemos que estamos errados, aceitarmos, mas também nos perdoarmos. Não ficarmos nos remoendo no remorso, no sentimento de culpa. Isso. Né? Que isso, né? Se conformando, que isso só vai nos atrapalhar. Joana de Ângelis, ela nos diz que aquele que se detém na culpa e no remorso, ele desconhece a sua responsabilidade perante a vida. Isso. Porque nós temos a responsabilidade de seguir adiante. E a culpa nos paralisa. Paralisa aí mesmo. O remorso, nos diz também André Luiz, eles nos abrem campos para questões obsessivas, auto-obsessivas, na verdade. Sim. Então, se nós pudermos aproveitar o remorso até o limite onde ele nos favorece, né, Lígia? A gente pode crescer com Veja ele. Veja só, não é ter remorso. A gente precisa ter a consciência de que fizemos coisas que erramos. Né? Eu sempre digo para o pessoal assim, que eu sugiro no meu consultório a gente substituir a palavra culpa por responsabilidade. Porque quando a gente se sente culpado de alguma coisa, a gente fica ali no remorso, se remoendo, se martirizando e paralisamos Auto-culpa, né? na dor. É. E quando a gente se percebe responsável por aquela atitude, é uma forma ativa de você perceber. Se eu sou responsável pelo erro, eu também sou responsável em consertar aquele erro. Pode. Eu posso agir e refazer aquela situação. Então, a gente precisa se enxergar dessa forma. Para criar método de correção, né? Exato. Com responsabilidade perante os nossos erros e não com sentimento de culpa. Muito bem. Então, nós temos aí alguns pontos importantes para meditarmos, caros ouvintes e amigos da Web Rádio Nova Fraternidade. Mas, nos diz, Lígia, aí, em linhas gerais, como é que nós poderemos nos conquistar a si mesmo, né? Como é que podemos conquistar esse mundo interior, já que um filósofo nos disse que não há continente imaginariamente tão longínquo do homem quanto o seu próprio mundo interior. Como é que ele pode conquistar a si mesmo, Lígia, em linhas gerais? É uma pergunta difícil para linhas gerais. Mas eu acredito que, como eu coloquei, o autoconhecimento, o auto-perdão, e você se entregar ao trabalho. Então, você precisa ter uma meta de consciência lúcida. O que é que você quer atingir? O que é que você... Onde está o teu tesouro, que Jesus nos perguntou? Então, você tem que saber aonde você quer ir e você se esforçar para isso. Né? Existem algumas recomendações, né, que como Jesus nos disse, orai e vigiai. A oração nos possibilita esse caminho, descobrirmos esse caminho interior. A meditação também nos favorece a encontrarmos essa paz dentro de nós, porque a paz ela tem que ser algo ativo. Não é quando a gente fala de paz, as pessoas às vezes pensam naquela situação inativa, de braços cruzados, deitado numa rede. Não fazer nada. Né? E isso não é exatamente a paz. Isso é a inatividade. É a inatividade. Porque a paz é uma construção. Né? Então, nós precisamos nos esforçar para construirmos o reino de Deus dentro de nós. Quando Jesus nos disse que eu não vim trazer a paz e sim a guerra, é justamente essa guerra íntima contra as nossas más inclinações. Isso. Então, é o autoconhecimento e buscarmos cada vez mais nos melhorarmos. É aos pouquinhos. Eu dou um exemplo do copo d'água. Se você tem um copo de água cheio de água suja, imagine que o copo é você e a água suja são os seus sentimentos ainda impuros. Impuros. Então, como é que você vai fazer para transformar aquele copo de água suja num copo de água limpa? Renovando a água? É, você não vai poder arrancar de dentro de você tudo de uma vez. Isso. Mas se você for pingando constantemente água limpa naquele copo, a princípio você não vai ver diferença. Mas ao longo do tempo você vai ver que naquele copo só vai restar água limpa, porque a água suja vai transbordar e só vai restar água limpa. Então o importante é a sua persistência. É persistir no caminho do bem. A princípio parece que não faz muita diferença, porque nós ainda somos de pequenas atitudes que ainda estão ao nosso alcance, né? É o que ainda está ao nosso alcance. Mas se você persistir, ao longo do tempo, você vai ver a transformação que isso vai fazer dentro de você mesmo. Que bom, Lígia. Lindos esclarecimentos, elucidativos para cada um de nós meditarmos por muitos dias, a fim de podermos conquistar tantos valores e encontrarmos no nosso mundo interior respostas importantes. Mas, caros ouvintes, nós estamos chegando ao final do nosso programa e convidamos a todos a se fazerem presentes através, seja da Web Rádio Nova Fraternidade ou presencialmente. No dia 21/9/2013, a FEAL estará desenvolvendo um seminário com o tema O Expositor e a Divulgação Espírita, na sede da FEAL, às 9 horas da manhã. Aqui em Maceió, Alagoas. E no dia 28, estaremos recebendo o NEP, Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho. A turma da FEB estará aqui presente e para todo o Nordeste, lançando o NEP aqui nas terras alagoanas. Será dia 28, começando de manhã o seminário e à tarde, e também teremos atividades no dia 29, pela manhã, no domingo. Mas nós rendemos graças a Deus aqui pela presença da Lígia, a quem convidamos para fazer suas considerações finais para os ouvintes, para todos nós. E desde já, nós estamos muito felizes e convidamos também a uma nova oportunidade aqui comparecer conosco para discutir mais temas, já que se a gente for falar hoje aqui tudo que a gente gostaria de falar sobre psicologia, a luz da doutrina espírita e vice-versa, haveria madrugadas e madrugadas com o Márcio aqui na rádio, hein, Márcio? Bem, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando para os amigos ouvintes e gostaria de deixar uma mensagem, que as pessoas estudem, leiam e procurem, acima de tudo, sentir o Evangelho, porque lá está a chave de todo o nosso conhecimento, né? Tudo que nós precisamos para a nossa felicidade, para a construção desse homem de consciência lúcida, Jesus já nos trouxe. Então, nós somos rebeldes e precisamos de informações cada vez mais claras, mas Jesus já nos deu toda essa informação e a psicologia está a serviço do Evangelho como ciência que estuda a alma. Que bom, Lígia, muito obrigado. Então, nós agora nesse momento vamos fazer nosso encerramento com a nossa prece. Eu me chamo Wallace Monteiro, estivemos aqui com Lígia Melo, psicóloga transpessoal, que nos trouxe o tema Vida, Valores e o Despertar de Consciência com seus Desafios. E vamos nos envolver uma rogativa de gratidão ao Senhor Jesus Cristo pelo momento de luz que nós tivemos aqui, uma companhia maravilhosa da nossa querida Lige e os benfeitores espirituais que também a acompanham todos os que trabalham nessa iniciativa de levar ao público ouvinte através do veículo interativo da internet. Senhor, que a tua luz permaneça em nossos corações, nos favorecendo, Mestre, no despertar dessas consciências, por vezes adormecidas há tantos milênios, iluminando esse momento existencial. Favorece, ó Senhor, de acordo com as nossas necessidades e o nosso merecimento, a nós construirmos um novo amanhã para nós e para aqueles que nos acompanham em nossas vidas de relações. Inspira a todos que trabalham em teu nome, cada dia mais avidamente, a servir com simplicidade, com fé, com amor e com prosperidade na palavra e no gesto. Em teu nome, em nome de Deus, em nome de todos aqueles que trabalham em teu nome, que nós possamos permanecer com a tua paz, hoje e sempre, e que assim seja. Uma boa noite, Lígia, muito obrigado. Você acabou de escutar, na Rádio Nova Fraternidade, a voz da Federação.